Terra Mike, chame a torre agora, frequência 1186. Advogado, boa noite. Boa noite. Oscar Serra Mike. Bom dia, Oscar Serra Mike, eu confirmo o senhor, tá visual? Tudo mais, tudo mais, pastor, o cruzamento está na 217. Autorizado, a perna do vento, pistão no 7, porte base, senhor. Obrigado. Oscar Sierra Mike, tem pouso autorizado, senhor, pista no 7, o vento agora de 1,80 graus, 099, zona 0 no 4, QNH, Oscar Sierra Mike. Claro. Costela 09, táxi autorizado, frequência direcional, boa noite. Obrigado, meu, até amanhã. Comodoro, trip 9505. É, para o pushback acionamento. Trip autorizado, é para ataque. fotos, prossiga. Tenho personalização de reboque do pátio 3 até a posição 8 do pátio 1. Pelo Fox autorizado, iniciar, reporta através do portão 612. Salvador, trip 9505, está pronto para o táxi com 02 POB, código de autonomia, até minha convite. 505, táxi autorizado, via Lima, Mike, Quebec, você pode dar ingresso no site? Vou dar ingresso para o site Lima, Mike, Quebec, eu trip 9505. 105 da Trip, ingressa agora na Quebec para o Backtrack para 17. Vai ingressar a Quebec, táxi a via pista e reportar alinhado pronto. Quebec. Não tá na Quebec para ingressar, então. Tá autorizado? Autorizado ingressar na pista. Esquerda na Quebec, após ingresso na pista, reporte alinhado na casa 017. .05, decolagem autorizada, vento 190 graus, 8 nós. Colados 28, controle 1935 para viagem. 1935, sim. Trip 9505 ao controle, contato radar, passa 2000 pés, autorizado voo direto Coral, câmbio. Direto do, Coral, positivo 9505. autorizado, prosseguir até o 8.